Quando vocês escutam esse fragmento de música chegando, vocês já sabem. Eu, Renato Tavolieri Filho, de segunda a sexta, das 8 às 9, com vocês, apresentando o nosso programa Passarinho, aquele que vem pelo ar da Melodia FM, chegando até você, questão de sensibilidade. Volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E Passarinho Cantador, e dessa vez com a proposta de canto musical conjunto, conjuntos vocais brasileiros, que é a nossa proposta, caminhando. E isso já começou há algum tempo e ainda continua. Continua voando e cantando como todo bom pássaro digno desse nome deve fazer. Glória, para que o vento do tempo não nos apague da... E toda a programação da nossa Melodia FM se lança ao ar e ares outros, como o ar da internet, atingindo então o mundo. Olha só que loucura, que voo tão profundo e tão imenso, através da internet, www.radios.com.br/melodiafm. Toda a nossa programação transmitida 24 horas. Há de ser luxúria, há de ser promessa. E o nosso site da sensibilidade, www.acasadapedra.com.br, onde você pode explorar uma série de possibilidades sobre a questão da sensibilização. Vocês lá encontrarão um link específico aguardando vocês com os nossos programas passados, para que você possa fazer a revisão de todo o material já apresentado, um material tão variado e tão rico, e pode até, quem sabe, querer entrar em contato conosco, deixar a sua mensagem, e isso será muito, muito apreciado. Aguardamos o seu contato. E caso em algum dia nosso programa não vá ao ar, vocês podem depois acessá-lo e ouvi-lo no nosso site www.acasadapedra.com.br. E hoje trazemos um novo conjunto musical, continuando aquela nossa proposta de percorrer 15 programas enfocando os conjuntos vocais mais representativos da nossa música dentro de um período longo da história da música brasileira. E é óbvio que não era nossa pretensão esgotar todas as possibilidades, porque são inúmeros os conjuntos vocais significativos, mas nós fizemos uma seleção e acreditamos que ela seja muito representativa de um período, de um longo período da música popular brasileira. Na verdade, hoje nós vamos ter dois conjuntos. Na primeira parte do programa, nós trazemos os Quatro Crioulos, que é um conjunto de samba do Rio de Janeiro. E quem vai apresentar os Quatro Crioulos é o Paulinho da Viola, eu não tenho mais nada a dizer. É uma delícia a conversa que eles estabelecem entre si. Eu tenho certeza que vocês vão apreciar muito o material que nós estamos trazendo para vocês hoje. São quatro crioulos, inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente. Muito bem empregados numa secretaria, educados por filosofia. E quando chega fevereiro, pelos crioulos do terreiro, é sensacional. No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal, mas no dia de carnaval. No dia de carnaval são figuras de destaque no desfile principal, mas no dia de carnaval. Isso é uma surpresa maravilhosa. Apresenta. Eu vou apresentar agora. Quer dizer, isso foi uma surpresa que eu não esperava, né? Como quase todo esse roteiro aqui, eu não esperava, né? São uma surpresa, mas eu quero apresentar as figuras que começaram, eu acho que eu comecei com eles, né? Ainda menino, exatamente no Rosa de Ouro, né? Os nomes que eu falei aqui antes, que eu não sabia que o Faro ia me dar essa surpresa tão agradável, né? E que está me deixando assim emocionado. Mas é o Nescazinho, do Salgueiro, que é um dos maiores compositores do Salgueiro, autor de inúmeros sambas de sucesso no Salgueiro, muitas músicas gravadas também, autor de Chica da Silva, né? Quem não se lembra de Chica da Silva? Autor de Água do Rio e inúmeros outros sambas que fizeram sucesso no Salgueiro, né? Também ao lado dele o Elton Medeiros, que é o meu parceiro mais constante agora, amigo já também de muitos anos, com quem fiz muitas músicas, que fiquei mais ligado assim a partir desse espetáculo que foi o Rosa de Ouro. E também aqui ao lado é o Jair do Cavaquinho, que Jacó do Bandolim dizia que era a maior paletada de samba que ele conhecia. Acho que talvez Jair nunca tenha falado isso para você, mas o Jacó falava isso, que foi a maior bossa em termos de paletada de samba. Aqui é um grande compositor da Portela também, veteraníssimo, né? E ao lado dele, uma figura maravilhosa de Nelson Sargento, né? Grande compositor da Mangueira, autor de sambas como Primavera, que foi um samba enredo da Mangueira que fez muito sucesso. Falso com Oralista. Vários músicos que eu gravei dele também e tudo. Essas pessoas aqui são praticamente assim o começo do nosso trabalho. Nescazinho, né? Você fez muitos sambas assim para o Salgueiro, né? Você é um compositor que a gente tem que estar sempre lembrando assim como um compositor do Salgueiro, né? Você, Djalma Sabiá, Geraldo Babão, né? E eu queria que você canta um samba que você fez para o Salgueiro, assim, quer dizer, fez para o terreiro, para a quadra do Salgueiro. Se cantar hoje lá no Salgueiro, todo mundo vai saber. Água do Rio. Água do Rio? Vamos lá, vamos ver. Mostra aí. Tudo ficou diferente depois que você me deixou. Os nossos beijos ardentes hoje resta um amargo sabor. Até a água do rio que a sua pele banhou também secou com a saudade que a sua ausência deixou. Até a água do rio que a sua pele banhou também secou com a saudade que a sua ausência deixou. A lua não tem mais brilho, o sol não tem mais calor, o pomar não dá mais fruto, o jardim não deu mais flor. Daquela noite tão linda que nos inspirava o amor, hoje só resta saudade, muito sofrimento e dor. Hoje só resta saudade, muito sofrimento e dor. Hoje só resta saudade, muito sofrimento e dor. Você acha que a gente pode, Nescazinho, cantar um samba desse hoje numa quadra de escola de samba e a bateria acompanhar? De jeito nenhum. Não tem jeito, né? Isso, o importante é que isso aí era samba de terreiro, né? Agora é samba de quadra. Agora é samba de quadra, né? Bem diferente. Quanto mais rápido, melhor, né? Se você chegar hoje a cantar se você chegar hoje numa quadra de escola de samba e cantar um samba desse, você é enxotado lá de dentro. Capaz de apanhar, né? Ah, impossível. Sinto abalada a minha calma, embriagada minha alma. Bom tempo, efeito da minha sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Pô, sabia que um samba desse foi cantado numa quadra e que toda a escola cantava, parece, né? Parece mentira. Hoje em dia é impossível, né? É uma pena, lamentavelmente é uma pena. E, Elton, e você? O que você acha dessa essa onda toda aí? Eu acho que você essa onda tem... é uma onda. Apenas uma onda que vai nos levar, sei lá, um mar ao de lama. Que você, se você fosse assim, o presidente de uma escola de samba hoje, o que você faria? Eu não seria. Não, vamos supor que você assumiu não, a presidência, não, né? Não, não, de jeito com apoio não. de toda a comunidade. Não, eu voto nele. Então, Paulo, há uma incompatibilidade do meu temperamento como fazedor de samba e com o clima que existe hoje. O perfil da escola de samba não condiz com o meu perfil de sambista. Você sabe que hoje os novos ricos tomaram conta da escola de samba. Já começa mal, né? Porque eles ditam as regras. Eles são donos da escola de samba. Eles não são um presidente. Eles têm um título de presidente de honra. Mas isso, na realidade, representa... Quer dizer que eles são donos da escola de samba. Eles mandam e desmandam. Eles pagam para um sambista varrer a quadra. Então, um bom tamborinista, às vezes, está varrendo a quadra, está trabalhando como garçom, enquanto um camarada que não sabe bater tamborim está na bateria, outro que não sabe fazer um samba está entrando na parceria de um samba. Quer dizer, é um esquema que não daria para ser presidente de jeito nenhum. Eu sei que você também não seria presidente de uma escola de samba dentro desse contexto. É muito difícil, né? É muito difícil. Tinha que ter uma conversa assim com todo mundo, né? É, não, acho que era preciso. Nem com essa tua conversa mole você não ia convencer coisa nenhuma. Ah, se eu me lembro algum de samba de quadra meu, que não seja meu? Ih, rapaz, tem tanto. Oh, eu me lembro de tanta coisa bonita. Coisa do Joacir Santana, do Colher. Eu estou me lembrando de samba da minha escola. É, claro. Aprendiz de Lucas, né? Tinha um samba. Vamos ter que improvisar aí, que é um samba que. Numa casinha, um barracão de madeira. Vamos tentar pegar esse samba. Me vem samba na cabeça. É alto. Um barracão de madeira era um conforto da gente. Eu passo a noite inteira sem ninguém pra me consolar. Eu vivo sorrindo e cantando para não chorar. Larararararararara, ela maior separou-se de mim. Eu agora estou sozinho, sem o seu amor, sem o seu carinho. Ela só queria vaidade, luxo e riqueza, todo dia me dizendo que ia embora, que não nasceu para viver na pobreza. Ela só queria vaidade, luxo e riqueza, todo dia me dizendo que ia embora, que não nasceu para viver na pobreza. Isso é um samba de quadro daqui. Eu conheci esse samba, não sabia que era do Aprendiz de Lucas. Era do Colher, samba maravilhoso, né? Hoje não se pode cantar um samba desse. Nesse andamento, todo mundo feliz da vida. O samba, é claro, quem é iniciado sabe disso. O samba começava com um regional mesmo, cavaquinho e violão no centro da quadra, e dali ele se espalhava, não tinha aparelhagem eletrônica, né? E ali ele se espalhava, virava uma festa. Um ensaio de escola de samba era uma festa. É uma festa, claro. Hoje é um quando baile. O samba era bom, né? Todo mundo aceitava, cantava, logo né? E cantava, era uma maravilha. E hoje não, hoje é um baile de carnaval de má qualidade, porque não tem aquele pistãozinho, aquele trombone, porque o baile de carnaval de boa qualidade tem um trombone. Claro. Mas não, agora é terrível, né? É uma tristeza, né? Mas vem cá, agora tem um samba do Elton. Muita gente não sabe, por exemplo, Elton, muita gente não sabe, você tem várias músicas com Cartola, né? E principalmente com Paulinho da Viola. Mas com Cartola, você foi parceiro do Cartola e muitos sambas. Né? Em vários sambas, né? Mas, e também do Zequete, você tem uns sambas com Zequete que precisam ser lembrados. Mas eu acho que seria legal lembrar um samba teu com Cartola. Então, naturalmente é o mais conhecido, todas as pessoas vão... saber. Ah. Mas muita gente sabe, pô, esse samba, não sabia que esse samba era do Elton e tudo, não sei o que. Nem sabia que era do Cartola, gente. Então a gente tem que estar sempre lembrando. Então vamos lembrar o Sol Nascerá, conhecido como A Sorrir, né? Vamos lá. A sorrir eu pretendo levar a vida. A mocidade perdida, a sorrir, eu pretendo lembrar a vida. Tô chorando, eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, e de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Tô chorando, eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Eu vi a mocidade perdida. Um samba de quadra da Portela. Muitos, né? Vários, né? Paulinho pode ter uma boa cabeça, pode lembrar. O recado teu também foi samba de quadra. É. Mas eu estou querendo lembrar assim, de sambas mais antigos, que tem alguns. Um samba de quadra, o meu preferido, né? Quando foi lançado este samba na Portela, ainda nem era da Portela. Ora, o meu preferido é um samba do Gugu, que eu acho que é um dos maiores sambas de quadra de todos os tempos. E até hoje, este samba, quer dizer, quando alguém ousa chegar e cantar assim na Portela, todos os portelenses se reúnem de novo e a sensação é que como se a gente estivesse vivendo aqueles bons, aqueles tempos de ouro e tudo, né? Mas é o samba assim. Quando vem rompendo o dia, eu me levanto. Não sei se está alto. Pera. Faz em dó maior. Né? Quando vem rompendo o dia, eu me levanto, começo logo a cantar. Esta doce melodia que me faz lembrar daquela linda noite de luar. Eu tinha um alguém sempre a me esperar. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa canção na memória. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo essa canção na memória. Araraiá, araraiá, araraiá. Eu tinha esperança que um dia ela voltasse para minha companhia. Deu resignação ao meu pobre coração. Não suporto mais tua ausência. Já pedi a Deus paciência. Não suporto mais tua ausência. Vou pedir a Deus paciência. E aí, Jair, você? Caladinho aí. Tô ouvindo você. Esse aí é um dos portelenses. Esse que pode falar da Portela. Eu não, né? Esse que pode falar, que sabe tudo da Portela. Ele é muito velho também. Não, Jair, não. Jair é menino, né? Agora que eu tô começando, né? Jair foi uma das figuras, assim, de apresentação, assim, de grupos que Paulo da Portela ensaiava e tudo, ah, né? Ah, sem dúvida. Então, agora isso aí é uma... Paulinho, você está falando do passado, está dizendo que já... A Portela... Claro. Hein? Como era o Paulo? Alto, bem pretinho. Hein? Sempre. Gostava muito disso, trajar. Super bacana mesmo. Cantava bem. Nessa época... Fazia, ele... Bom, cara, muito bacana. O Paulo dançava e assim? Depois se juntou com o Zé da Zilda, né? Aí começar a arrasar aí. Você lembra que a gente tem uma música naquele pam, pam, LP, pam, pam. Não é? Quem ele, é então, que está batendo aí? Tem esse e tem o outro também. Tem umas duas músicas. É. E samba do Paulo da Portela. É. Foi cantado pelo Zé da Zilda, né? Pela... Eu mandei Zé fazer Zilda, um Zé e Zilda, né? E Só Pra Chatear. É, Só Pra Chatear também, pra chatear. Foi a dupla, né? Zé e Zilda que... Eles ficaram bons. Mas, Paulinho, o negócio é o seguinte. É, como o Alto acabou de dizer, nós atualmente não temos aquele prazer mais de fazer nem samba enredo, em escola, essas coisas todas. Você sabe que a nossa alegria... era fazer um samba de quadra, chegar na quadra, todo mundo está cantando o samba da gente. Hoje não tem. Mas, como eu sou daquele tempo, também quero cantar uma música também, que foi sucesso dentro da quadra da Portela e para cá fora também. Ah, então, vamos lá. Me dá licença? Claro, vamos lá. Tá. Alaia. Laia, laia, laia, la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Em meu barracão, de cinco, depois que ela foi morar, a minha vida se desmoronou, me sacrificando por uma mulher que não me tem amor. Ela só quer viver de grandeza, quando passa mal não se conforma com a pobreza. Desta maneira não tem como, hei de me arranjar. Foi essa mulher que desmoronou do meu lar. Mas eu vivo a cantar, vou. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. La la la la la la. Jair sempre gozador, sempre. Mas esse samba realmente fez muito sucesso na Portela. É da época daquele samba do Gugu. É, interrompendo o dia, foi dois sambas. Esse samba nessa época, né? É, assim nos subúrbios do Rio de Janeiro, não só nas escolas e assim, principalmente nos subúrbios, mesmo na Zona Sul, né? Era muito comum um samba. Viajar pela cidade toda, através dos bares, das escolas, dos grupos, né? Então, grande parte desses sambas, mesmo do W da Mangueira, do Salgueiro e tudo, eu, menino, já ouvia esses sambas assim cantados, a cidade cantava, quer dizer, um samba não ficava só dentro de uma quadra. Um compositor mesmo se encarregava de ouvir um samba de fulano, não sei o quê. Então, era muito comum assim chegar numa roda, assim, sambistas de várias escolas, então tinha um samba que era de uma escola, estava fazendo sucesso naquele ano, então, no ano passado, todo mundo cantava e tudo. Isso era uma forma, assim, de você manter viva, assim, uma chama, né? Uma chama acesa, Paulinho, uma chama, que é a chama do samba mesmo, né? Esse samba foi a coisa mais engraçada. Você sabe Walter Rosa? Sim, eu sei, claro. Afinal, está muito ruim, né? Perdeu as vistas, né? É, eu soube disso. O Walter Rosa... Um dos grandes compositores da Portela. Tinha um samba muito bonito na quadra, né? Da Portela, Mas um português dificultoso, né? Sabe que ele era um ecologista, letra, né? O negócio dele era indumentariamente o crepúsculo da noite quando caía. Isso mesmo. Né? Mas o samba muito lindo mesmo. Mas de tão lindo o pessoal não cantava na quadra. É um samba meio difícil de cantar. Aí eu peguei e fui para casa, apanhei um papel de cigarro no chão, foi quando eu fui para casa fazendo esse barracão de zinco. Aí pegou e disse assim, poxa, isso aí tem que botar um lará-lará para quando chegar na quadra, as mulheres botar logo a saia na cabeça e pegar logo fogo, né? Saliente. Aí, rapaz, mandei fazer uns prospectos, quando cheguei na quadra, tomei conta com o samba, entendeu? Aí o samba apontou nessas escolas todas, aí o João Melão gravou o samba. Primeira vez que eu fui receber pagamento, estava num sufoco tremendo. Aí, quando cheguei em casa, cheguei com geladeira, televisão, saco de feijão, saco de arroz. É sério, as coisas estavam mais baratas. Tão bem assim? Não, pagaram. Antigamente era muito melhor do que agora. Não tinha secado, não tinha nada disso, né, compadre? Não tinha pecado. Então, a minha velha até assustada. Que isso, meu filho? Que, onde é que tu arrumou? Sabe com a minha mãe da gente, né? Fica logo assustada. Aí eu digo assim, quer saber de uma coisa, o negócio é fazer samba. Aí esse samba aí me desencabulou, aí comecei, né? Comecei. Fazer aquelas músicas aí, calhou Elisete, gravar logo quatro músicas naquele Elisete só do morro, né? Ô Jair, aí veio a Nara, antes de você, deixa eu perguntar ao Paulinho. Paulinho, você está percebendo que estou batendo uma lata? É, eu estava esperando uma caixa de fósforo, né? Não, mas eu já bati uma caixa de fósforo, mas estou batendo lata. Sabe por quê? Porque. Eu sei. Disseram, vamos fazer uma surpresa, Paulinho. Eu pensei de você se lembrar por que eu estou batendo uma lata. Você lembra da primeira gravação do Conjunto A Voz de Morro? Eu me lembro, nós tocamos lata, tamanco, várias coisas. Lata, tamanco. Então eu resolvi cadeira, bater lata cadeira hoje para lembrar da primeira gravação do Conjunto A Voz de Morro. Fizemos um show também. Por sinal, foi o primeiro registro da voz do Paulinho como solista. É. Foi no primeiro Roda de Samba número 1. E a gente saindo da farra do estudantil, né? O samba, o primeiro samba foi que você gravou solando, foi o recado. Não é aquele disco que a gente nunca viu um tostão dele? É. Entendeu? Que até hoje, de vez em quando, ele sai aí, que nunca paga. Ele sai aí, a gente não recebe nada. É isso, tem 25 anos, não sei, nunca vi um tostão. Vou dizer uma coisa, hoje um editor disse assim, vou te dar uma boa notícia. Aquele disco na madrugada, teu com Paulinho da Viola, está saindo novamente. Eu digo, o que é que adianta? A gente não recebe. Que boa notícia é essa? A má notícia. Esse já é outro. Está saindo para não ficar empilhado lá. Está saindo para não ficar empilhado lá. O pior é que nós temos que achar graça mesmo. Ô, Nelson, e agora você caladinho aí? Nelson Sargento, né? Que história é essa? Você conhece a história de Mangueira toda, que já contou. Acho que mais te pergunto é sobre Mangueira e tudo assim, né? Agora, você tem vários sambas, vários discos gravados, muita gente e tudo assim, né? Mas e da Mangueira, Nelson? Ô, Paulinho, para não voltar mais a se falar mal das escolas de samba atual, mudaram toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura e você não percebeu. Tá sim. Você vê a bagunça, mas não morre. Leva esse samba aí. Leva esse samba. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre. Antes do suspiro derradeiro, samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, nos terreiros. Samba, inocente pelo chão. A vida, o guia do salão, te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a sua estrutura, te puseram na cultura e você não percebeu. Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura e você nem percebeu. Alfredo Português, muita gente não sabe disso, mas a pai Mangueira... Pai adotivo. Mas a Mangueira teve um compositor, teve um letrista, que é um dos melhores letristas que nós tivemos, que era um português, entendeu? E que fez samba com o Nelson, e vocês ganharam, inclusive, vários sambas. Bem, naquela época nós fomos 48, 49, 50, 51, aí entrou dois competidores fortes. Cícero e Pelado, e a gente foi... Entramos 52, 53, 54... Mas, meu filho, em 55 foi a forra. É. Eu fiz o meu hino, que ainda está vivo, 55, 90, 30 e tantos anos depois. Já está um senhor, tá aí, claro. Mas está vivo. Ainda é muito exigido. É, vamos lá, Nelson, manda aí. Você com o Alfredo, né? Ó primavera adorada, inspiradora de amor. Ó primavera idolatrada, sublime estação das flores, brilha no céu, brilha no céu, no quarto rei, com o coração, abraçando a terra, anunciando o verão, outono. Estação singela e pura, é a pujança da natura, dando frutos em profusão. Inverno, chuva geada e garoa, molhando a terra, preciosa e tão boa, dispõe. A primavera triunfar, são as estações do ano, no desfile magistral. Ó primavera adorada, inspiradora de amores. Ó primavera idolatrada, sublime estação das flores. Diz de novo. Ó primavera adorada, inspiradora de amores. Ó primavera idolatrada, sublime estação das flores, brilha no céu. Eu devo informar que este samba já foi regravado 9 vezes. E tem uma gravação também muito íntima que foi feita pelo Paulinho da Viola, só com violão. Muito obrigado. Ah, poxa, esse samba é... Já tem muito tempo isso, né? Ah, tá, tem. Tem. É do tempo que o General Elétrico era cadete. Vem cá, mas eu estou notando aqui uma coisa, Paulinho. A gente não canta junto há mais de 20 anos, né? Não tem tanto tempo assim, não. Mas, assim, nós, rapidamente... Há 10 anos atrás, nos juntamos para fazer aquela gravação de um especial que eu fiz. Aí nós juntamos representamos um trechinho assim do Rosa de Ouro, cada um. E o Rosa está fazendo 25 anos. 10 anos que a gente não toca senta junto. Senta-se para cantar. Toca. E o Rosa está fazendo 25 anos esse ano. É, exatamente. Qual era o tom dessa música? Qual era o tom dessa música? Tem que tirar o tom aí, que eu nem lembro mais também. Bem, lembra do tom da época e abaixa 2 tons. Então tá bom. Ré maior? Eu mandei fazer um terno e está muito alto. Não, não tá não. Não, tá não. Não, pro uma rosa amarela. Não, mas pra você não, já. Porque ele vai descendo, ele vai descendo. Então tá bem. Acho que dá. Fica combinado assim. Vocês seguram isso então. Não, não. Meu gogó é pra baixo. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a segunda eu não lembro mais não, hein? Comprei o parto tá pato branco. Já aí sabe, sabe? Lembra do Elton de 20 anos atrás. Thank you. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, com a bola amarela só pra chatear. Mandei cortar na lapela só pra chatear, o nome que não era o dela só pra chatear. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, com a gola amarela só pra chatear. Mandei cortar na lapela só pra chatear, o nome que não era o dela. Comprei um par de sapatos brancos, mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear, só pra chatear. Cada pé de sapato tem um tom. Comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela, só pra chatear. Paulo da Portela. Mas vocês se lembram? Eu acho que eu cantava, porque eu mandei fazer um terno. E Paulinho e Jair respondiam. Ah, pra chatear. Não, quem fazia era puxar pra chatear. Ah, era? Era o contrário? Então vocês é que solavam e a gente respondia. É o contrário. Aí o que é mais do quê? Ah, do Paulo da Portela. Pam, pam, pam, pam. Quem é que está batendo aí? Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça, pam, pam, pam, pam. Quem é que está batendo aí? Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça. Na porta da frente, corro na porta de trás. Um homem perde a cabeça, sem saber bem o que faz. Se tiver coragem, venha, sombração que apareça. Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça. Não é? Pam, pam, pam. Quem é que está batendo aí? Pam, pam, pam, pam. Ora bate com a cabeça, antes que o mal cresça, antes que eu me aborreça. Ora bate com a cabeça, não é? Ora bate com a cabeça, ai, não é? Mas não é? Não é do Jair, né? Vai, pecador arrependido. Ah, é, esse a gente cantava, do Jair, do Joãozinho. Joãozinho da... Hein? O Joãozinho acabou ganhando o apelido, né? Joãozinho da Pecadora. É. Como ou aquele que chama Porém, porque ele do o Jorge Porém, que é do samba do... Foi o Rio que passou minha vida. O Rio que passou minha vida. Porém, de, ai, Porém, ai, Porém, que é o nome de Porém. Do Jorge Porém. Mas muito bem bolado, né? Nossa, incrível. É. Vai, pecadora arrependida, vai tratar da sua vida, por favor me deixe em paz. Me deste um grande desgosto, eu não quero ver seu rosto, palavra de rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais. Ai, demais. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais. Agora tem do mundo aos teus pés a caminhar. Cansei-me de sofrer, cansaste de errar. Eu plantei flor pro espinho, mas agora arranjei outra para me fazer carinho. Vai, pecadora. Vai, pecadora arrependida, vai tratar da sua vida, por favor me deixe em paz. Me deste um grande desgosto, eu não quero ver teu rosto, palavra de rei não volta atrás. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais. Ai, demais. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já já padeceu demais. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais. Eu quero um amor perfeito para aliviar meu peito que por ti já padeceu demais. Olha, eu acho que se esse conjunto ensaiar mais um pouquinho, ele fica em forma. O Elton não tem muita coragem de reativar o conjunto, não. Hã? O Elton não tem muita coragem. Mas por que eu? Que tem que, quem está dando a ideia é o Paulinho, cobra dele. Não, eu não tenho que cobrar do Paulinho. A gente tem que cobrar de você. Por quê? Não sei por quê. Conheço, mas olha, eu, apesar... O Nelson parece que fez poucos sambas com Cartola, né? Ou você não era parteiro? Não, eu musiquei, eu fiz uma segunda parte para um samba com Cartola, depois mas, que não. Ele faleceu. Cantando, fita meus olhos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, memória da música do repertório do Cartola, o Nelson tem a memória muito melhor do que eu das músicas do Cartola. Eu me lembro de muita coisa, eu posso até ajudar a cantar o Fita Meus Olhos. Mas o Nelson, por certo, vai cantar essa música melhor do que eu. O Fita Meus Olhos. Fita Meus Olhos, vê como eles falam, vê como reparam. Paulinho sabe, né? Não é possível viver isso na rua, né? Cantar um samba desse na rua parece mentira hoje, né? Não, não sei a segunda parte. Só no teu olhar. Uma força de. Isso é linda! Só pra te adorar. Tem duas segundas. Gosto tanto, tanto de você que meus olhos falam. Que não vê. Mas tem uma outra segunda. Esse samba tem duas segundas, né? Baixo. Parece que é Cartola e Carlos Cachaça, né? Baixo. Ele precisa tirar essa camisa aqui. Pode tirar essa camisa? Pode tirar. Eu liguei muito desse. Quer me ver sorrindo? Pensa que estou alegre. Meu sorriso com meu coração. Paulinho, Paulinho, se fizesse novamente uma nova escola de samba tradição, duraria quanto tempo? Uma nova escola de samba? É uma pergunta cheia de maldade. Se fizesse uma tradição, nova escola de tradição, quanto tempo duraria? Como, eu acho que duraria pouco tempo, né? Como porque tradição. É muito difícil. Eu acho que o que se poderia realmente fazer, né, era uma tentativa, nova tentativa, né, de reunir pessoas que pudessem revelar, principalmente para as novas gerações, esse tesouro, né, porque tem muitos compositores, muitos autores ainda em atividade, mas pessoas que se reúnem agora em grupos pequenos, ou alguns até desiludidos com todo esse rumo que as coisas tomaram, né? Eles se afastaram mesmo das escolas. Na verdade, Anesca, eu sempre achei o seguinte, eu acho que a vida ela vai para frente mesmo, né? As pessoas morrem, tudo se transforma mesmo, né? Tem uma dinâmica que é necessária mesmo, porque as coisas, as novas gerações, elas vêm para mudar mesmo, para exigir e criar novos valores e tudo, né? Mas o que a nossa grande tristeza é o seguinte, é que a mudança, por exemplo, que se processou, né, nas escolas de samba, ela realmente não, é uma coisa que só atendeu a interesses comerciais mesmo, né, quer dizer, só interesses imediatos de grupos que realmente se dão muito bem, ganham muito dinheiro. Hoje em dia, uma escola de samba é uma grande empresa, né, onde corre muito dinheiro, né, e isso, infelizmente, não é uma evolução. Quer dizer, não é mesmo. Quer dizer, é uma mudança, entendeu? Mas para pior. Isso é que é lamentável. Vou deixar para você também. A minha escola de samba Salgueiro participou para isso? Não, eu acho que não. Eu acho que o Salgueiro, a mudança que foi operada no Salgueiro, né, através do Arlindo, do Pamplona, foi uma coisa saudável. Foi uma coisa saudável. Eu acho que outras ingerências, vamos dizer assim, outras mexidas, outros interesses é que começaram a se infiltrar nas escolas de samba, e aí sempre privilegiando esse aspecto comercial, quer dizer, dando mais ênfase, mais importância a essa coisa do comercial, do primeiro lugar, sabe, essa competição assim, desvairada pelo primeiro lugar a qualquer custo. Eu acho que isso é que empobreceu o lado interno, quer dizer, que é que é o quê? Que é a vida da escola no dia a dia, no seu dia a dia. Você pode perfeitamente transformar, entendeu? Mudar com o aparecimento de novos valores, novas formas e tudo, né? Mas você não precisa para isso, entendeu? Exterminar, acabar com aquilo que já foi feito e que a gente tem, assim, com o maior carinho, né? Como isso em qualquer cultura, em qualquer país do mundo, por mais avançada que seja a técnica e tudo, a história desse país, a história do seu povo, né? Seus valores e tudo, são coisas preservadas. É patrimônio cultural, é. Né? E país, é isso que não acontece nas escolas. Né? Posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Que interrogatório. Não, você acha que se não houvesse essa mudança, se não houvesse essa mudança que o Salgueiro iniciou, mudança essa, que você já disse no bom sentido, né? Se não houvesse essa mudança, você acha que ainda existiria escola de samba? Bom, eu acho que não. Quer dizer, escola de samba como a gente mais ou menos concebe, porque, na verdade, nunca houve uma escola assim. As escolas sempre se vieram se transformando, né? Ao longo dos anos, se você for analisar mesmo, de ano para ano elas sempre trouxeram novidades, transformações e tudo. Agora, houve um período em que algumas coisas básicas eram preservadas até para o relacionamento das pessoas, né? Dentro da quadra, na apresentação dos sambas e tudo. E como resultado disso, nós tivemos grandes sambas, como alguns desses que nós mostramos assim, até de outros autores, né? Agora, essa transformação, ela se daria de qualquer forma, entendeu? Outra escola surgiria com outras ideias e tudo, ela aconteceria. O que houve foi uma perda, entendeu? Foi uma perda de substância mesmo, quer dizer, quando você tem um corpo de compositores, como tinha uma Portela, uma Mangueira, um Salgueiro, né? Um Lucas, um Império Serrano e tudo, e isso não é levado em consideração, quer dizer, aí realmente, mas as escolas também elas foram muito atingidas por tudo isso que a gente vive hoje, né? Eu acho que em todos os setores, não só as escolas, fomos atingidos mesmo, entendeu? Em Paulinho, vários setores da cultura brasileira fomos atingidos mesmo. Uma parte, eu confesso constrangido, mas a primeira escola que contratou um profissional para fazer a rede foi a Mangueira, em 1948. Mas isso teria que acontecer. E eu não sei se isso 48, é o que realmente... Mas muitos que foram contratados... Rio São Francisco. Mas muitos que foram contratados já fizeram grandes carnavais, grandes enredos, até recentemente mesmo. Muitos, até ano passado, assim, muitos carnavalescos fazem grandes carnavais. Não, o que eu quero colocar é que a Mangueira foi buscar um profissional. É. Não usou mais o seu pessoal. Eu acho que essa história... Eu tenho uma visão da presença do... Eu não sou contra a presença do chamado carnavalesco, que é um cenógrafo de formação acadêmica, geralmente. Não tenho nada contra a presença dele. Eu tenho um pouco contra o comportamento dentro da escola de samba. Porque você verifica que até alguns chamados carnavalescos, eles chegam na escola de samba e eles acabam com a figura do artesão. Porque a escola de samba era comunitária e artesanal. O artesanal na escola de samba acabou. Aquela figura do cidadão que aprendia a fazer carnaval na comunidade acabou. Porque os profissionais acadêmicos chegaram nas escolas de samba e tomaram o lugar dessa gente. Então, destruíram toda a capacidade de criação emergente dentro da comunidade. Acabaram com esses artistas que estavam surgindo. E não ensinaram nada a eles. Eles chegaram, ocuparam o lugar e tomaram. Estão exercendo uma profissão... E até estão pensando em criar agora uma associação dos profissionais em carnaval de escola de samba. Vocês sabem disso. E vai se formar uma associação forte. Oh, e destruir, por vez, com o Julinho, que é um artesão, e Antônio, Zé Molequinho, essa turma toda já acabou. Inclusive, eles querem dar esbate direitos. Exatamente. Porque eles acham que faz um enredo, quer dizer, eles fazem uma peça. É, que eles criam uma peça, exatamente. Eles criam uma peça... com vários artistas, e tem música. O direito, exatamente. Eles querem direitos autorais na criação dele. Tá, a coisa tá... Tem que ver o tom. A primeira escola de samba. Hã? Se eu pudesse. Se eu pudesse. Hã? Se meu dinheiro desse. É. Ah, nossa, sim. Tem tanto aqui desse. Do Zé da Zilda, né? Se eu pudesse, meu dinheiro desce, a nossa vida estaria muito mudada. Seu amor é de interesse, e de mim você esquece só porque não tem nada. Quem é? Você? Eu acho que eu faria o Arraso da Sandália. Você era você que fazia esse solo. Você banja tudo, sem saber se coordenar. Tinha, sim, a segunda parte. Ah, é, mas a melodia não lembro mais. Da segunda, não lembro mais. Você se lembra? Ah, era você que cantava, Paulinho que cantava a segunda parte. Você só pensa em dinheiro, graúdo, e por isso esbanja tudo, sem saber se controlar. Dinheiro eu não posso fabricar, mas a vontade de ser rica é que vai nos separar. O dinheiro não há. Se eu pudesse. Acho que eu, por exemplo, agora não lembraria de tudo, não né? Não está em condições. Não. Vamos fazer o Arrasta Sandália. Então, vamos lá. E segunda, doutor? A gente inventa. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália o dia inteiro. Estraga porque custou meu dinheiro. Arrasta a sandália, arrasta. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí todo dia, que eu mando vir outra da, lá da Bahia. Arrasta a sandália. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí no terreiro, estraga que eu te dou muito dinheiro. Arrasta a sandália aí, arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí, morena. Arrasta a sandália aí. Os cinco crioulos, nós dizíamos, cantávamos. Nós fazíamos quatro crioulos, como fizemos no início, né? Cada um dizia um verso, depois dizia o quinto crioulo, quadro indigente, aí o Nelson cantava o Primavera, que ele já cantou também. É. Eu acho que podia ser: ela tem uma rosa de ouro nos cabelos. E outras mais tão graciosas. Hein? É, a música característica nossa. É, exatamente. Lembra do tom? Como é que é? Só um instantinho. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos. E outras mais tão graciosas. Ela tem outras rosas que são os meus desvelos. E seu olhar faz de mim um cravo ciumento em seu jardim de rosa. Rosa de ouro, que tesouro é nessa rosa guardada no peito. Rosa de ouro, nem tesouro, ter essa rosa guardada no fundo do peito. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Ela tem outras rosas que são os meus desvelos e seu olhar faz de mim um cravo ciumento em seu jardim. Rosa, rosa de ouro. que tesouro. Ela é essa rosa guardada em meu peito, rosa de ouro, que tesouro. Ela é essa rosa guardada no fundo do peito. Ela é essa rosa guardada no fundo do peito. Ela é essa rosa guardada no fundo do peito. Ela é essa rosa guardada no fundo do peito. E o Questão de Sensibilidade de hoje trouxe Paulinho da Viola apresentando o conjunto Os Quatro Crioulos. E uma delícia a conversa entre eles, não é? É muito bem feita a ideia e de se gravar algo tão espontâneo. A sensação que se tem é que eles estão aqui conosco, ao nosso lado, e nós estamos participando de toda essa troca de uma riqueza tão grande em termos de manifestação popular, em termos de manifestação musical e arte. Arte que vem de dentro, arte autêntica que vem da raiz. E agora vamos para a segunda parte do programa. Na segunda parte do programa, nós trazemos um conjunto que já se foi, um conjunto do passado, mais ou menos ao final dos anos 40 eles surgiram, que é o Quatro Ases e um Coringa. Eu diria que os Demônios da Garoa se assemelham no estilo, em algum sentido, mas eles são uma expressão carioca do samba, principalmente desse estilo de samba mais antigo. Mas é muito interessante o trabalho deles. A gente traz apenas uma amostra para que tenhamos uma visão do caminho percorrido pelos conjuntos vocais brasileiros desde o passado até os nossos dias. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Quero ver o ronca, ronca da cumbica. Gente pobre, gente rica, deputado e senador. Oi, quebra, quebra, quero ver cabrocha boa no piano da patroa, batucando. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. É com esse que eu vou. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Oba! Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou. Gente pobre, gente rica, deputado e senador. Oi, quebra, quebra, quero ver cabrocha boa no piano da patroa, batucando. É com esse que eu vou. É com esse que eu vou samar a terra e o chão. É com esse que eu vou desabafar com a multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou, é com esse que eu vou, é com esse que eu vou. E nós estamos estourando no nosso tempo. Um abraço, até amanhã, e ficamos com um gosto muito pequeno desse último conjunto, Quatro Ases e um Coringa, mas já valeu a pena. Até mais.